Jô CDs, moral, estoura nós aí, hein? Alô, galera do Portal da Sofrência, tamo junto. Tudo certo, Natanzinho? O que tá acontecendo, amor? Não tô te reconhecendo, hein? De repente tu mudou, parece que esqueceu que eu só te quero bem. Do nada se afastou de mim, do nada não quer mais ficar. E tá perdendo tempo, diz que no momento precisa pensar. Mas quando você passar de mãos dadas com o tempo que perdiu, puta que pariu, não sei como o coração vai aguentar. E só de imaginar que tem outro ocupando meu lugar, puta que pariu, tá difícil, não consigo acreditar. Precisa pensar. Mas quando você passar de mãos dadas com o tempo que perdiu, puta que pariu, não sei como o coração vai aguentar. E só de imaginar que tem outro ocupando meu lugar, puta que pariu, tá difícil, não consigo acreditar. É que a gente vai terminar.